295-64-648, moro bem. Dona 739, passou Duna, completa a final do procedimento, chame a torre 1-1-8-9-5. Completar o X-Ray, a torre 1-1-8-9-5, agora 739. Francisco Bravo, sem frequência livre. Bravo. 48, mantém a ponte de espera. Mantém a ponte de espera, boa, 648. Escuta. Afirma, bom dia, checando a linha certa, trem baixado e travado. Avistado, livre pouso 1-0, vento 1-1-60 graus, 629. Livre pouso, pista 1-0, bom, 739. Transformador 1864, descendo para 1-7-0, passa 2-3. 1864, SN identificação, chegada na área autorizada, desça para o nível 060, altímetro na 05, vai ser como número 3 na aproximação. 060 na 05, número 3, 1864. Boa no 648, ali mantém o 1-0. Ali mantém o 1-0, 648. Ponto 08, cruzamento autorizado. Prossegue Delta, Alfa, tem um ponto de espera da 1-0. Motor voo 395. Voo 395, São Paulo, ponto 4. Pronto. Autorizado São Paulo, Congonhas 360, autorizou 1-0. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva. Controle 1-1-9-3-5, transponder 5002. Confirmando a frequência do controle de saída? 1-1-9-3-5. Autorizado para São Paulo, Congonhas, aerolinha uniforme Zulu 1-0. Subida da El, Leda. Mótima, código transponder 5002, controle 1935. Nível? O nível autorizado foi 36. Procedimento correto, não tiver cancelamento. Obrigado. Solo, Bono 739, livrou a pista. Bono 739, Alfa Juliette, patrão 04. Alfa Juliette para 04, Bono 739. Aracaju Blanco, cópia. 30 Aracaju, no meu pé, corredor forte, decola, pista 97, primeira curva esquerda, controle 11935, aciona 0263. Guarde 109, prossiga. Transponder, controle 11935. Gente, reporta pronto para a cópia Guarde 109, no Pátio do Grécio, essa mente sobrevoa, apenas confirmando. ...0244, ciência na mente táxico torre 118995. Copiou o solo. Acionamento, táxi com a torre 11895. Congonhas autorizado 360, operação 110. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Ael, Leda, Motiva. Controle 11935, transponder 5567. Passando agora 2000 pés. Manda 648, contato radar se mantém ao nível 350 na saída PUCA. Subindo para o 350 na saída PUCA, o 1648. Plano 3198, confirme efetuando desvios. Amplo de Mário, 3198. Foi TAP, 3198. Segue até o ponto de espera da 10. A 3198, confirme escada. 250 mais. 9, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição pro T, controle 119, decimal 35, aciona 5010. Ciente, leve quebra quilo, submantém o nível 100, reporte para o lançamento, confirme papatão com Juliette quebra quilo. Chamarei. Reduza para 2209, vai seguir tráfego na sua posição agora de 11 horas, 9 milhas e meia, rumo Nordeste, é um Airbus 320, passando nível 070 em descida ao 050, com 2909 de grau. 3198, sem restrições, desce para 3000 pés, altímetro no 095. B15, 3100, restrições, está 3190. Juliette Bravo Delta, estabilizado o lote. Juliette Bravo Delta, completa a final do procedimento, chame a torre no 895. Foi, chegou ao 95, Juliette Bravo Delta. Foi, Salvador, Papatão Juliette Bravo Delta. Papatão Juliette Bravo Delta, continua a aproximação, quem negar o 0095, confirme intenções. Notificação da presente, a base pela direita da 197. Gente, da presente, plano cancelado 5700, curva à esquerda, circuito da 17 pela direita, reporta final da 17, Juliette Bravo Delta, apenas confirmando, pátio 5. Afirmativa, base 7, Juliette Bravo Delta. Reporta final. Reporta final. 11895. Olimpo 08, pronto para a decolagem? Pisado, decolagem pistão no zero, vento 1 no 60 grau 7 nós. Papa Romeo, Whisky, Charlie, Whisky, Pátio 4, autorizado táxi até o ponto de espera, Oscar, reporta na Oscar. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Tem 3198, desce para 2000 pés, altímetro 205, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, pistona 0, chama estabilizado. É, chama estabilizado, 2015. 864, desce mantenha 3000 pés, desconsidera restrição de altitude em Itápia. 3000 pés, considerando a restrição em Itápia, bom no 864. Restrição de altitude no 864. Rafael autorizado, 350, autorizou 117. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, Puca, Geo, Maracaju. Controle 11935, transponda 5563. Autorizado pouso 17, Juliette Bravo Delta. Geo, Maracaju, apesou 17, 5563 no transponder. Controle 19, confirme, controle. 11935, controle, transponder 5563. 5563, 1935, 6140. Procedimento correto, chama push. Será. Alô, Salvador, é o 3191, ciente da Oscar, nível 340, Rio de Janeiro, Galeão. Do 3191, pronto, cópia, Galeão? Pronto. 30 Galeão, nível 360, corrigindo, 340. 9857, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da Dael, Leda, Irume. Controle 11935, transponder 5013. Copiado, 340, Rio de Janeiro, Galeão, via 9857, curva direita, Dael, Leda, Irume. 119, decimal 35, controle de saída e o código transponder 5093. Botão 3191. Protegimento correto, chama push. Bom, 395, portão meia dúzia, totalmente pronto? O 395 está totalmente pronto. Autorizado, se tiver acionamento, portão meia dúzia, chama táxi. Reportará. Forma do serviço. Whisky, Charlie Whisky, consórcio do Cláudio 01, aguarda a transferência de comunicações. Aguarda a transferência, senhor Whisky. Boa na plaza por aqui, Whisky, Charlie Whisky. Juliette Bravo Delta, no solo 01, já livrou os pós ao estacionar livrando frequência, boa. Confirma a prova, Whisky. Prova do litoral, aguarda a transferência de comunicações. Vai pegar a prova do litoral, senhor Whisky. Vou solicitar para Efraer. São 864, Voiduna, o senhor número 2 da aproximação. Para voar, dona. 935, isso. Bom, senhor Salvador, bom dia. Olimpo 08. Olimpo 08, contato radar, se mantenha o nível 260 na saída da mão. Controle Salvador, Whisky Charlie Whisky, decolou no seu escudo. Whisky Charlie Whisky, no meu pé, no corredor forte. Mil pés no forte, Whisky Charlie Whisky. Olimpo 08, com o seu controle. Afirmo. Só 3198, passou o Duna, completa final do procedimento. Chame a torre no 895. 395. Bom, no 864, desce para 2000 pés, altímetro 905, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray, pistona 0, chame estabilizado. 2000, 905, repórter estabilizado, bom, no 864. Whisky Charlie Whisky, quando possível, estimado para pouso em Aracaju e ingresso na terminal. Para ingresso na terminal, está presente mais 0,42 minutos. E para pouso, 1 hora e 25 minutos, em Aracaju. Whisky, Charlie Whisky. Controle 119-35, aciona 0116, transponder. 4207, a senhora identificação chegada a bom, se autorizada, desça para 4000 pés, altímetro no 015. 4100 no 015, 4107. 1198, avistado, livre pouso 10, vento 1950 graus, menos de distância. Livre pouso 10, 3198. 3:35, alternado Galeão e Campinas, voo 1395, está pronto para trás. 1395, parte principal Índia, ponto de queda no 011895, tio, que legal, no 015. Estado 2015, Índia, parte, ponto de espera 1895, voo 1395. Voo 1094 para o Pushback, acionamento portão 7. 094, portão 07, aguarda, puxa o estacionamento. Aguarda. Salvador, 3191, portão 5, puxa o estacionamento. Aguarda, puxa o estacionamento, 3191. Aguarda. Para o táxi, azul 5197, 94 a bordo, 440, Ribeirão Preto. 5197, parte principal Índia, ponto de espera da 10295, QNH 1015. Parte principal Índia, 1295, ponto de espera da 10025, 197, estado 1025. Bruno 864, continua aproximação, aguardando o pista livre. Quem negar o no 0 no 5. Aguarda pista livre no 864. Nós lembramos autorizado, a gente tem um saque de voo no 094. Voo no 09, cogendo. 3191, após a passagem da Embraer da Azul, retaguarda, pushback no 05, autorizado, chama ataque. Posso passar da Embraer autorizado, chama ataque. 3191. Virginia Air Force 0167, flight level 200, we are down to 152. Virginia Air Force 2016, squawk identification, clear Mario arrival, flying to Mario position, descend until flight level 050, altimeter 1015. Mari arrival, now flying 5 seconds. Salvador, bom dia, TAM 3198 Lebron, sua escuta. 3198 via Alfa, mantém antes a Juliette. Tá batendo a Juliette. No 395 no ponto 0, na escuta? Afirmo. Vai. Após a passagem do tráfego na condição final da companhia, ali mantém o no 0. Após a passagem do tráfego final, ali mantém o no 0. Zero táxi, reporta na ótica para ingresso. 864, no solo 08, livre direita, chama solo, 1219. Eita, solo 219. Salvador, gol 1094 para o táxi com 171 na borda, autonomia 0333, alterna Teresina. Rádio principal Índia, ponto de espera da 01195, que negar no 095, gol no 094. Autorizado, parte Índia, pancada 101895, ajuste no 015, gol 1094. Solo, gol 1894. 264, chamando Santa Juliette. Santa Juliette, 264. 508 na escuta do controle Salvador. Na escuta, prossiga. Tome Recife, 12685, alterno no 2545. Então, Recife 2085, alterno 2545. Approach airport to 016, clear deviation to 0160, but after deviation, maintain arrival due to traffic UR number 2 to approach. Not necessary. 016. Chama controle. 119.35. 1935, bom dia. Salvador, voo 395. Dona 395, contato radar, se mantém o nível 360, após 2000, veio direto Leda. 2000, direto Leda, voo 395. 14207, confirme mais quantas milhas na proa. Tem, 14207. 11.24. Três 198, mantém antes do ataque de Juliette. 3198, ingressando no pátio. Sim, mantém através do portão 05. Vai mantendo através do 05. Só confirmando, após a aeronave da companhia que puxou, só pra deixar o saco dela livre. Então tá avançando aqui pra posição 10, pra liberar o saco da empresa. Negativo, mantenha-se no través do portão 5 ou meia dúzia. Ah, vai se mantendo no través da meia dúzia. Pono 864, mantenha a posição. Mantém. E é o 143-333 autorizado de chamar táxi. Puxa com a cauda do sul pra Lima. Livre de decolagem no zero, ventou no 80 graus, meia dúzia de nós. Autonomia e alternativa. 177, 3h40, Campinas. Táxi autorizado, em frente, parte principal Índia, ponto de espera da no zero, 11895, que é legal, no zero, 15. Frente ao ponto de espera via Índia, 10095 no ajuste, com a torre lá, 118.95. O tá 3191. 3198. 3198. Ingressa, cautela, portão 10. Atento, aeronave da Avianca, cauda para Lima. Atento, Avianca, 3198 para 10. Está o 79. Está mantendo. Então, 162 da Gol, acione identificação, chegada à área autorizada, se mantenha ao nível 060, altímetro no 015. Ok, identifica a chegada à área, desce para o 060, 1055. Pode voar para a posição, Luna? Foi ISAP, 162. Foi ISAP, 162. Salvador Azul, 597, Nadael. Azul 597, contato radar, sobre mantém o nível 340, após 2000, vou ir direto, Leda. Após 2000, Leda, subiu 340, Azul 597. Brasilian Force, 016, reduce your indicated speed to 2309. We are maintaining now 2209. Roger. Whisky Charlie Whisky está livre na CTR Salvador agora, mantém o nome UPES no limite da terminal. Chame Aracajuna 20.3. Whisky Charlie Whisky. Papa Romeo Serra Golf Oscar, decolado 1-3, chama o controle, 1-9-35. 597 deve ter uma pequena desvia à esquerda para essa formação, por aproximadamente 5 milhas. Bem, que após desvia, reporte retornando da rota 5197. Canal 35, bom jogo aí pro Bahia, amigo. Até logo. Controle, bom dia, gol 94, decolou na escuta. Nave. É o gol 094. Zona 094, contato radar, sub mantém o nível 370, saída mão. Claro, mano, obrigado. Na rota 25997. Ciência. 395, chame Recife, 1251, alterna na 3325, na 395. Vai confirmando para o 395 a frequência. 1251, alterna 1-3325. Controle de Salvador, já chamei aqui, pronto para o nosso médico. Chamarei 1251, alterna 3325, obrigado, até a próxima. Tá. E a Quebec Team Ciente, reporte para descida. Reportar para descida, Quebec. Azul 4207, completa final, chame a torre 9895. 295 ou Azul 4207. Zero 016, descend to 2000 feet, altimeter 1015, clear final approach, ILS X-ray, runway 10, call 7. Clear down 2000 feet, ILS X-ray, runway 10, we report to 7. Azul 4207. Controle Salvador, bom dia, Papai Romeu Sierra Golf Oscar, corredor Axé, Rio Pé. Se Oscar acione 0116, mantenha esse tudo de controle no meu pé, corredor Axé. 0116, Sierra Golf Oscar, mantendo o corredor Axé. Bom, 1162, confirme mais quantas milhas desta proa. 07, autorizado pouso 10, vento 170 graus, 79. Autorizado pouso 4207. Quase viu, Duda, gol 62. Controle, o gol 094 vai ter que voar na proa de Momo para evitar a formação, ok? Boa, Cogbo no 094. Cogbo, obrigado, melhor ainda. Trabalhar só aqui. Clock identification, clear my arrival, descend until flight level 050, altimeter 1015. Sir, my arrival, descend 050, 1015. Request flight direct to the right. Clear flight with ATAP 4060. 4060, direto para o ATAP. Zona 162, informa o tráfego nessa posição de 1 hora, 22 milhas. O tráfego realizando o lançamento de paraquedistas sobre a ilha de Taparica. É um tráfego de pequeno porte. O reporte retornando a rota, correção, Vando Duna. Reporte Vando Duna, 1162. Ok, já está voando Duna, voando 162. Está cruzando a centena agora para o 050. Ok. Controle, 3191. Então, 3191, contato radar, sobre mantém o nível 340, saída da EL. 340 da EL. Juliette, que é daquilo, confirme solicitou descida? Juliette, que é daquilo, desce para 3. desça para o sentido de tráfego, reporte passando 3510, direto Quebec Hill. Azul 5197, chame Recife, 1251, alterna no 3325. Gol do 162, reportará estabilizado, tá voando Zona. Gente. Controle Salvador, Papa Romeu, Renato Cabral. Prossiga. Renato Cabral tem coluna de ferro de Delta Lima, já passou por Iguaçu, tá com coluna de Salvador, mantendo 510, dois a bordo, código é o 0131, Renato Cabral. Gente, foi para o farol de Itapuã e mantenha o farol de Itapuã, chame a torre, o 98, decimal 95, Renato Cabral. Amor. 1094, chame Recife 12685, alterna 12545. Obrigado, boa tarde, bom domingo. Também. Tá bom. Alô, tá bom, bravo. Trajeto tá vencido, hein, Delia? Estou chamando como quilo, papai, ou como guardião? Sim, disse que ela conhece, então. Brasília, passe 016, traffic side, clear to land, 1010, wind 120 decrease, 5 knots. Clear landing, runway 10, Air Force, 016. 4207, mantenha a posição. Mantenha a posição, 4207. O Romeu fica bravo no farol de Itapuã. Romeu fica bravo, confirma intenções? É, o 4-5, senhor. Tu segue 4-5, dá presente pra visual com o tráfego na curtíssima final do 1-0? Afirmativo. Chegue autorizado direto 4-5, reporta no solo controlado, vento 1-2-0 graus, 4-9. Alô. 0, após 2000, vou direto da El. 2000 da El, chame a minha 366. Então, 3191, chame Recife no 251, alterna na 33, decimal 25. 251, 3325, 3191. Boa noite, Salvador, bom dia. Oi, chame a minha 200, informações na barra. M200, bom dia, senhora identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível 050, altímetro na 095. 050, na 095, azul 4060, after deviation, flight to the position and descending to 3000 feet. After deviation, flight direct to Duna, and descending to 3000 feet, 015. SAP 6200. Alternativa? Recife? Afirmo? Táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 10, 118, 95, que negar no 095. Você na frequência, não foi? 1185. 4207 Azul, Juliette 03. Juliette 03, 4207. Sierra Golfiótica, tem frequência livre da presente para seguir em condições visuais. A presente frequência livre, Sierra Golfiótica. controle pode coordenar por gentileza a proa chanela? É 333 a proa de Monte Vá. Quadra 333. Quadra 333. Brasília, posso te usar uma sexy oclina de seu coração na Ima Zero, after hotel, April military April, correction. Acima dele. Clear, front one way, I have the following time, I'm going to start. Chanel 140, chamou? Afirmo, posso ter. Utilizando a linha Imanzeiro, 1-0. Estabilizado, voo do 162. 162, completa sinal de procedimento, essa é minha torre na 895. 895, obrigado, bom dia, voo do 162. Bom dia, voo do 162, está estabilizado 3 milhas do externo. Turno 162, continua a aproximação, aguardando pista livre, quem negar 1-0-1-6. 1-0-1-5 com ajuste, aguardando pista livre, voo do 162. Sound 2000, feet 1015, clear for runway 10, ILS push, Azure 4060. Heavy 0 à esquerda, o Oceano 6200, frente da formação, mas deve ser o que torna a sua estrada. Gente, 6200. Tener 6333. Quantas milhas irá manter esta proa? Aproximadamente mais 30 milhas. Gente, 6333, após desvios, voe direto por base e chame Recife agora, 1251, alterna 1-3325. Após desvios por base, Recife 251-3325. Obrigado, 6333. É 6200, após desvios, voe Duna. Após desvios direto, Duna, 6200. Uno 162, avistado, livre pouso, 1-0, vento 2-1-0 graus, ou não? Entendi o vento 2-1-0 com 8 nós, livre pouso na 1-0, voo no 162. Afirmo, 2-1-0. Xenem 1-4-0, decolado 2-2, eu te chamo controle, 1-1-9-3, 5, bom. O senhor 640 ao controle, está em contato radar. 1162, no solo 29, livre à direita, chama solo 1219. 219, obrigado, bom dia, gol 1162. Sim, o 062 era... 2015 vai reportar estabilidade. 35, assim, identificação. Bomba 35 está em contato radar, agora 59 milhas do oeste de Salvador, mantenha o nível 090. Chame quando pronto para descida, voando vário para interceptar a chegada mais. Altímetro na 090. Status on localizer, we're in sight as 4060. 4060, complete final approach, tower 118.95. 118.95 is the 4060. Que você foi que sobrevoou, Guardião 09? Estou no norte, já faz quantas milhas? Gente. Na presente. Aguarda para decolagem com pro a norte, tem um tráfego na curta final do 10. Então o táxi do Graé, Osca, baixa altura, reporta na Osca. Oficialmente o comandante POB e o estimado de 30 minutos. Azul 4060, final first landing of the year, downlock. Azul 4060, continuador de cruise, land, runway 10, wind 220 degrees, 5 knots. Lift land runway 4060. Bomba 35, desça para 3.000 pés, desconsidere as restrições de altitude na chegada, o bomba 35. Primeira curva à direita, saída da El, Leda e Rumi, controle 11935, transponder 5034. 5360 Galeão, da 10 curva à direita, da El, Leda e Rumi, apenas número 857, 1935, 5034, 556, informação é a Papá, posição 4. Gente, no 556, chama o Fuxberg. Guardião 09, visual com o mesmo, o tráfego já foi ultrapassado. Da presente, você cola com proa norte, o vento 220 graus, 4 nós. Gente, Guardião 09, então da presente, reporta na hora. Só de entrar nós, se tem condições de direto da OSCA para o norte, está autorizado. Tibar de 109. Presente o vento 220 graus 59, autorizado com o norte. Azul 4060, o solo 33, livrou à direita, chama solo, 1219. Solo 219, azul 4060. Salve Salvador, bom dia, azul 4060. 4060 Juliette 01. 01. Ah, Juliette 01, 4060. 4060 620, estabilizando o localizador. 6200, completa o final do procedimento, chame a torre no 895. 275, bom dia. 34, Espectro Norte, controle 119, decimal 35, 500 frente. 935, guardião. Bom dia, guardião 09. 09, nome o pai, afastando-se para, por 10 milhas, mantém a escuta do controle. Poderia ficar 510, vai em patrulhamento até o setor de Jauá. Gente, está autorizado 510, guardião 09. Repouso na 062, 00. Fechando a minha 200 no salão 37, viva direito, chama só, 1219. 219, tá 200. Valença, Valença, 1500 pés autorizado, decola no 7, curva direita, corredor com a gente, ele para o sul, controle 199, decimal 35, aciona 0121. Fala, Salvador, bom dia, Oceania 6200. 6200, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 6200. 5, desde minhas instruções para 2.000 pés, altímetro no 0 ou no 5, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, sendo estabilizado. Agora pode estabilizar, desligar para 2.000 pés, e a ILS X-Ray dá 1 no 0, meu Oscar Bravo, 30 táxi, reporta na Papa para ingresso. Obrigado, chama táxi no 556. É. Salvador, 5048, Jacapá, 5040 para 5048. Azul 5048, aciona identificação. Ajuste 1025, voo ITAP, caso tenha condições, descendo para 5000, para o final da chegada Maria Alessa, que foi pista 10, 5048. Ok, para para o táxi 174, 319, Campinas. Confia para mim? 174. 174, que autonomia? Para o táxi, PLB, 174, 3 horas e 19 minutos, alternativa Campinas, Serra Bravo, Quilo Papá. 556, gol no Serena Via Índia, ponto de espera 1 no 895, Senegal no 095. Positivo, Índia 295, Manifesto. Bravo, reporte no farol da Barra e apenas confirme o tempo total de voo. Estimado pouso 1-5, cara. Vai chamar no farol da Barra, Romeu Sobrado. Confirme o tempo total de voo, Romeu Sobrado. Estimado pouso é ao 15-15, cara. Entende. Lavadeira 0-0-0-0. Prossiga. Desliga para 070 aproximadamente. 105048 após desvios Voiduna e sem restrições descida até 4.000 pés. 105 após desvios descida até 0.40. Salvador, bom dia, 1556, Monte Espera da Teste, está pronto e visual com tráfego na final. Último 1556, mantém o ponto de espera. Mantendo.